YJ246, AM 1060 kHz. Rádio Evangelizar, Benfeitora Nacional. Uma emissora da obra Evangelizar, eu preciso. Atenção, emissoras, satélite e pela rede mundial de computadores e internet. Em 5 segundos, entra no ar. Fé em debate. A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Filhos e filhas, é um prazer estar com você. O Fé em Debate está começando. Na obra Evangelizar é Preciso. Amado povo de Deus de todo o Brasil, quero saudar a todos que nos acompanham todos os sábados, das 11 ao meio-dia e em outros horários alternativos das rádios irmãs. Quero saudar aqueles que estão me acompanhando pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. E nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, o tema de hoje: a importância de expressar sentimentos. Cada emoção tem uma mensagem. Nosso convidado, psicólogo Dr. Akin Neto, que inclusive é um colaborador do jornal do Evangelizador, sempre tem o seu espaço aberto. Inclusive, no mês de abril, trouxe esse tema, você recebeu? Precisamos expressar o sentimento. Quem tem o jornal pode acompanhar na página 14. E começo com um texto, como sempre, bíblico. Filhos amados, João, capítulo 11, versículo 5 seguintes. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus disse e acrescentou: o nosso amigo adormeceu, eu vou acordá-lo. Depois, chegando, perguntou: onde o puseram? E Jesus chorou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, doutor Akin Neto. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença no programa Fé em Debate. Obrigado a vocês. Doutor Akin, eu comecei com um texto, evidentemente, mostrando as emoções de nosso Senhor Jesus Cristo. E começamos porque Jesus é a nossa referência. A emoção, nós falamos Jesus chorou, Jesus amava. Cada emoção tem uma mensagem? Sim. Acho que é importante entender sobre as emoções que a emoção não é apenas, não se trata apenas daquilo que a gente sente dentro do corpo da gente. A emoção lá também tem a ver com aquilo que a gente está pensando, com a ação que a gente tem, ou seja, a nossa forma de responder à emoção. Tudo isso, todo esse conjunto faz uma emoção. Então a emoção não é apenas algo que é sentido, mas também é algo que é pensado, também é algo que é uma ação. Todo esse conjunto é o que a gente chama de emoção. Por favor, nos dê um exemplo, por exemplo, redundância. Como interpretar as emoções? Então, por exemplo, uma emoção que aparece muito em consultório, né? A raiva. A raiva. A raiva, ela, toda vez que a gente sente raiva, a gente se sente de alguma forma agredido ou violado em alguns dos nossos princípios. Você não consegue sentir raiva de alguém ou de alguma coisa, a não ser que você sinta que essa pessoa está te agredindo de alguma maneira, ou que você esteja sendo violado nos seus princípios. Entende? Certo. Então, o que acontece? A maneira de ouvir a emoção, ela sempre tem a ver com essa mensagem que a emoção te traz. Ou seja, para que essa emoção está presente? No caso da raiva, se eu estou sendo agredido, eu tenho que me defender. Mas significa pagar na mesma proporção? Significa... Não. Aí que está. Então, por exemplo, se eu sou agredido, isso não quer dizer que eu tenho que agredir também. Isso quer dizer que eu tenho que me proteger. Me proteger pode ser muitas vezes sair do contexto, sair de perto, certo, da pessoa que me agride. E como lidar com aquele sentimento que fica, a gente fala, no coração, fica no peito e gera angústia, gera Aí é que entra o papel do pensamento. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que precisam revidar na mesma moeda. No caso da raiva, por exemplo. Certo. Então, se eu fui agredido, eu tenho que agredir. Mas isso é um pensamento. Ninguém disse que você tem que agredir. Isso é como a pessoa encara a raiva. Quer dizer, agredir não significa que vai amenizar. Oh, com certeza. Se você leva uma pedrada, fica com raiva de quem te deu a pedrada, se você der uma pedrada, isso não vai mitigar a tua dor. Vai continuar sentindo dor de cabeça. Vai ficar duas pessoas sentindo dor, né? Certo. Que a gente entra aí no... inclusive, falando da raiva, a gente entra aí no ciclo da vingança. Da, né, vingança. Então, eu sinto uma raiva, eu quero me vingar. Só que a vingança gera cada vez mais vingança, né? Ciclos que nunca acabam, nunca terminam. Nós vamos, o tema de hoje, sentimentos e, ao mesmo tempo, lidar com esses sentimentos. Você pode participar. De que forma? Mande o seu torpedo. 0-41-9863-3583. Estamos acolhendo a sua pergunta. 9863-3583. 9863-3583. O Facebook já está aberto. Mande a sua pergunta. Você pode ligar. As linhas estão abertas. 3221-6070. 3221-6070. Você gosta do Fé em Debate? Você acha que é um programa interessante para você, para sua família? Escute. Olá, Padre Reginaldo Manzotti. A sua bênção. Assisto seu programa todos os sábados pela manhã. Fé em Debate. Pela internet. Eu sou aqui de Nova Chavantina, Mato Grosso. Meu nome é Antônio Lázaro de Santana. A sua bênção, padre. Deus o abençoe. E o Fé em Debate só é possível porque você nos ajuda. Torne-se um colaborador da obra Evangelizar. 0-41-84010909, dígito 1. Bom, só estamos começando. Você faz o programa. O tema de hoje, importância de expressar os sentimentos com o doutor Akin Neto. Voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Filhos queridos, povo amado de Deus, o Fé em Debate está no ar. E o tema de hoje, importância de expressar os sentimentos, com o doutor Akin Neto, que é nosso colaborador todos os meses do Jornal do Evangelizador. Doutor Akin, por que as pessoas, quando indagadas sobre o sentimento, elas não conseguem? O que você está sentindo? Não sai. Bom, isso é uma coisa que eu vivo diariamente no consultório, né? Então, assim, uma das coisas que acontece é que às vezes a pessoa não tem uma percepção mesmo de si. Ela sabe que tem uma coisa estranha acontecendo porque ela não está se sentindo no padrão normal dela. Mas ela nunca aprendeu a dar nome para essas coisas. Ou às vezes nunca teve alguém que ensinou. Uma outra coisa que também acontece é que a pessoa até sabe, mas às vezes ela sente medo às vezes ela sente vergonha de estar falando sobre aquela emoção, ela acha que revelar aquela emoção pode ser uma fraqueza, por exemplo, ou ela não sabe o que fazer depois que ela falar, né? Digamos assim, para muitas pessoas, falar estou sentindo tristeza, estou mal, estou chateado, ou estou com raiva, ou estou alegre, é uma coisa que você tem que assumir. E às vezes a pessoa não sabe como assumir o seu estado emocional. Inclusive, veio uma pergunta da Miriam, doutora Kim. Como expressar sentimentos quando são negativos, sem causar rompimento nas relações? É uma pergunta e é uma realidade muito constante. A pessoa tem um sentimento negativo, ela não quer expressar com medo das consequências que cause um rompimento. Super comum. É Miriam o nome dela? Miriam. Miriam. Então é assim, Miriam. A primeira coisa que você tem que pensar é assim, não tem emoção negativa e nem positiva. Tá? O que a gente tem? Nós temos as emoções, e cada uma delas tem uma mensagem. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando da raiva. Se você está sentindo raiva, você precisa aprender a se proteger, a proteger a tua integridade. Isso não significa que você tem que bater no outro, que agredir o outro, que xingar o outro. Então, quando você está sentindo algo negativo, tu tem que entender o que você quer, o que é importante para ti. Por exemplo, a tristeza. Quando a gente fala da tristeza, a gente está falando, sim, de perdas. Tá. Então, estou triste com você. Estou triste com você por quê? Porque, de alguma forma, eu estou me sentindo perdendo algo nesse relacionamento. Tá, ou, por exemplo, um marido chega e fala, sua vagabunda. Aí a pessoa sente raiva, por exemplo. E ela deve verbalizar isso? Então, veja, verbalizar estou com raiva é uma coisa. Verbalizar assim, você está me agredindo, é outra. E dependendo, aí é uma coisa que assim, ela depende muito do relacionamento, não tem uma fórmula mágica. Mas assim, a ideia principal no caso da raiva é assim, eu tenho que aprender a me proteger. Então, num caso de um marido como esse, a mulher tem que aprender a pôr limites. Pôr limite não significa agredir o outro, porque isso, sim, pode gerar raiva no outro também e aí aumentar a violência. Entende? Então, na verdade, essa questão da emoção negativa dentro da relação é uma coisa que você tem que aprender a expressar aquilo que vai te ajudar a curar aquela emoção. Voltando à questão da tristeza, você disse que tristeza tem a ver com perda. Perdas. Não significa perda-morte. Não, não. Só para entender. Não, não significa perda-morte. Perda pode ser algo, por exemplo... Assim... Perda do momento de lazer. Quando, por exemplo, um dos do namorado, não vamos falar só de casais, namorado, um amigo, começa, tem a sensação de estar perdendo o outro. Sim. A perda, no caso da tristeza, ela é uma coisa assim, ela sempre tem a ver com algo que é muito importante para a pessoa. Claro. Quer dizer, a gente não fica triste por perder uma caneta. Inimigo. Ah, nossa, perdi uma caneta. Ou inimigo, a gente dá graças a Deus, né? Então, essa perda ela tem a ver com algo importante para a pessoa. E é esse algo importante que precisa ser de alguma forma resgatado. Então, por exemplo, pô, tinha lá o meu amigo, meu companheiro de sair e tal, e esse cara arranjou um emprego numa outra cidade e foi para outra cidade. Ok, o que eu perdi? Eu perdi o companheiro, perdi essa parceria de saída. É isso que eu vou ter que tentar recuperar de alguma forma. Seja com outro amigo, seja com uma outra pessoa, seja com uma outra atividade que me preencha isso que eu perdi. Entendi. Entende? O que geralmente as pessoas fazem com a tristeza? Elas se afundam nela e ficam só repetindo. Perdi, perdi, perdi, perdi, perdi. Tá, tudo bem, você perdeu. Mas o que foi perdido e como é possível, se não completamente, mas pelo menos em parte, tu recuperar aquilo que era importante para você? Não é a coisa em si, ou a pessoa, entendi, em si, mas é aquilo que te fazia bem naquela pessoa, ou naquela relação, ou naquela atividade, trabalho, seja lá o que for. Nós estamos com a Marinês na linha. Bom dia, Marinês. Bom dia, padre. Bom dia, padre. Eu queria fazer aula, sou daqui de Recife. Primeiro, padre. De Recife? Eu queria... Sim. Você me escuta pela rádio? Pela FM Recife. Mas agora deve estar ouvindo pela Olinda, né? Agora no caso, para 10:30, né, daqui da Rádio Olinda, né? Tá certo, um abraço. Sim. À Rádio Olinda, Arquidiocese de Olinda e Recife. Pois não, Marinês? Obrigada. Mas eu queria perguntar, padre, veja só. Você acha que é doentio gostar tanto da igreja? Eu amo rezar, eu adoro ir para a igreja, mas eu vou direto, o pessoal tem mania, mas assim, é beata, gosta muito de rezar. Mas isso é doentio, padre? É amar tanto a Deus, ter amor a Deus. Mas Jesus já tem um amor. Não sei se é doentio, padre, mas eu acho lindo isso. Marinês, eu Eu vou completar, primeiro eu vou deixar o doutor Akin falar e depois eu completo se eu achar necessário, ok? Sim, pode ser? Claro. Então, doutor Akin, é Marinês de Recife. Oi, Marinês, tudo bom? Tudo bem, padre, tudo em paz. É o doutor Akin que está falando. Eu tenho uma pergunta para você. O que é que as pessoas dizem que é doentio? Ao que elas estão se referindo? É que eu me arrumo todo, aí o pessoal, eu chamo para ir para os cantos, eu digo, não, eu vou para a igreja. Aí eu digo, você vai para a igreja? Eu digo, vou para a igreja. Mas você está ficando doente, só pensa em igreja. Mas é porque eu gosto, eu amo, é uma coisa que eu faço desde criança. Quantas Até que me levou à igreja, morreu. Mas quantas vezes você vai por dia? Depende, eu vou para a missa dos doentes, eu vou para a missa, se for para qualquer coisa, eu vou para ajudar alguém, eu estou lá na missa. Tá certo. Eu só quero ajudar, eu quero estar na missa, eu quero rezar por todos, eu amo o Padre Reginaldo, no caso da misericórdia, 3 horas, eu estou lá rezando, ajoelhada, cheio de gente aqui, eu digo, não, minha missa, eu vou rezar com o Padre Reginaldo Manzotti, e eu gosto, eu tenho paixão por isso, eu amo, eu me entrego completo. Dentro do que você está me falando, veja assim, eu vou te dar um parâmetro, pode ser? É assim, ó. Pode. A partir do momento que tu está fazendo algo que é importante para ti, que tu gosta, tá? Algo que constrói, tá? Para ti, né? Algo que não esteja atrapalhando a tua vida, né? Que você não esteja deixando de fazer coisas que são importantes para o teu bem-estar. Para estar fazendo isso, eu não tenho como considerar doentio. Você é casada, Marinês? Sou casada, sim. E você, em algum momento, deixa de as suas obrigações? Padre, veja só. Meu marido é ateu. Tá, mas você... Mas você... Ele é ateu. Dá a devida... Você dá atenção a ele? Você dá atenção aos seus filhos? Porque se torna um problema quando a igreja fica uma fuga. Isso. Aí eu concordo com o padre. Eu não tenho filho, padre. Tá, mas minha filha é como se fosse o mundo, a humanidade, eu gosto. E comido, minha filha? Estou bem, padre. Eu não se queixo de nada. Ele diz, você gosta da igreja? Vá, então vá. Você gosta, eu amo, eu tá adoro. Tá ótimo. Então, filha, siga teu caminho, Marinês. Se isso não está atrapalhando. Amar a Deus não é um problema. Eu só me preocupei... Eu quero servir a todos, padre. Não quero que ninguém reclame de nada, mas eu... Faço tudo para servir a todos, sem faltar nada. Pronto, pronto. Eu amo a igreja. Então, quero saber de ninguém, vai com Deus, minha filha, que Deus abençoe. A pergunta, eu sou uma pessoa com muita dificuldade de expressar o que sinto. Como melhorar? É uma filha de Deus de Minas, Minas Gerais. De Minas. Minas. Como expressar? Ela tem dificuldade. A pergunta dela é como expressar o que ela sente. Ela tem muita dificuldade. Como melhorar isso? Tá. De expressar. Ok. Então vamos lá. Como você pode melhorar? A tua pergunta é assim, ó, se eu tivesse com você, a primeira coisa que eu te perguntaria é assim, ó, por que é difícil? Né? O que que torna difícil? Às vezes é vergonha, às vezes é culpa, né? Assim, eu sinto algo que eu tenho vergonha de expressar, que eu tenho culpa, ou às vezes não sei o que dizer. Tenta pensar assim, ó, para o que você está sentindo, qual seria a melhor resposta, o melhor jeito de expressar, qual seria a expressão mais adequada? Doutora Kim, eu tenho que ir para o intervalo, esse sinal é que saímos de rede, voltamos já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Flora Vita. ActiNutri segue um rigoroso controle de qualidade e foi desenvolvido com a mais alta tecnologia para o emagrecimento. Testado e aprovado para redução do peso e das medidas. Sua fórmula é exclusiva e com tantos atributos, não podia ser diferente. Você pode eliminar até 12 quilos em um único mês. Promoção! Hoje você compra um ActiNutri e ganha mais um frasco de cápsulas ActiNutri. E com um pouquinho a mais, você leva as pílulas antiflacidez. Aproveite! Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. A loja Evangelizar tem ótimos presentes para o Dia das Mães. Tem um belíssimo terço com um significado todo especial. E os 800 primeiros pedidos ganham um lindo estojo. Outra dica é o CD Faça-me Crer, do Padre Reginaldo Manzotti, com músicas maravilhosas. Você pode adquirir essas peças separadamente ou juntas num kit único. É só ligar para 0 operadora 41 3221-6050 ou acessar padrereginaldomanzotti.org.br. Quero testemunhar e agradecer ao Sagrado Coração de Jesus por uma graça alcançada. Campanha do Sagrado Coração de Jesus 2014. Vem integrar essa grande família de Deus e evangelizar junto com o Padre Reginaldo Manzotti. Associe-se agora mesmo. 0 operadora 41 8401 0909. Dígito 1 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br. Seja um revendedor autônomo dos produtos exclusivos da Evangelizar é Preciso. Você mesmo faz o seu horário de trabalho, colabora para a evangelização dos amigos e vizinhos e melhora a renda da sua família. Ligue ou acesse o site para receber em sua casa os produtos católicos de qualidade da Evangelizar. Mais informações pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou no fone 41-3221-6050. Ser cristão no dia a dia, um objetivo para ser seguido em um livro do Padre Reginaldo Manzotti, que mostra datas do calendário secular e outras que fazem parte do nosso dia a dia. Com textos bíblicos e comentários, tem também espaços para você começar a estipular metas para se tornar uma pessoa melhor. Peça já o seu. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e conheça nossos produtos. Se preferir, ligue para 0 operadora 41 3221-6050. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. São derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Faça-me crer. Bom, o tema de hoje, Fé em Debate, importância de expressar os sentimentos. E eu fui para o intervalo com uma pergunta que veio tanto de Recife quanto de Minas Gerais. Eu sou uma pessoa com muita dificuldade de expressar o que sinto. Como melhorar isso, doutor Akin? Então vamos lá, vamos retomar. Primeira coisa que você tem que definir é o que estou sentindo. O que estou sentindo é tristeza, é raiva, é culpa, é alegria. Uma vez que você identifique isso, da onde vem esta emoção? Ao que ela está se referindo? É raiva? É raiva do quê? O que, que te causou raiva? É alegria? O que, que te causou essa alegria? É tristeza? Que perda que você teve? E uma vez que se identifique isso, qual é a melhor forma para você de reagir a isso? Qual a maneira que vai melhor dizer, mostrar o que você está sentindo? Às vezes expressar emoções, é uma coisa importante até de dizer, pode significar você não fazer nada. Certo. Pode significar você simplesmente se calar, pode significar você se afastar. Às vezes pode significar você falar algo para o outro. Às vezes pode ser você nem falar sobre o que você está sentindo, mas expressar algo que você quer. Tá? Entendi. Então acho que você vai ajudar, você acha que você vai melhorar deste jeito. E tem a pergunta aqui, Andréia de Farias Gomes. Padre, estou meio triste e angustiada e não sei direito a razão. Como identificar? Então vamos lá. Tu fala de duas emoções bem distintas, angústia e tristeza. Tristeza, como eu falei, tem a ver com perdas. Se tu tá se sentindo triste, é algo que tu perdeu. Por outro lado, tu também tá me dizendo que você tá se sentindo angustiada. A angústia, ela geralmente tem a ver com... as pessoas costumam falar em consultório, um buraco, um vazio que precisa de alguma forma de um preenchimento. A angústia é uma emoção muito positiva. Quando? Quando ela te leva a se questionar. o que neste momento eu posso fazer que vai reacender em mim uma chama de paixão pela vida, motivação, vontade de fazer as coisas. Chuto, porque agora eu não te conheço, não tô te ouvindo, mas assim, o que eu chutaria? Eu chutaria assim, que algo que talvez tu tenha perdido de alguma maneira, mexeu com esse buraco em ti. E agora tu tá precisando dar um novo rumo para a tua vida. Tá precisando fazer alguma coisa, ou parar de fazer alguma coisa, que é essa angústia. A hora que você achar essa coisa que tem que parar de fazer ou começar a fazer uma coisa nova, muito provável que essa angústia se transforme numa outra emoção mais positiva para ti. Ok? A angústia, ela não necessariamente é negativa. Ela é super positiva. Agora, o que acontece? Porque a angústia é assim, o que é a angústia, de uma certa forma? Ela é um buraco que ela precisa. É um buraco que diz assim, ó, tá na hora de você fazer algo novo com tua vida. Tá na hora de você dar um novo sentido para tua vida. Todas as grandes pessoas do planeta tiveram as suas motivações a partir de uma angústia. Certo. Entende? Como diferenciar angústia e melancolia, por favor? Tá, são duas coisas bem diferentes. São diferentes? São, mas é que... São. É que o que acontece é o seguinte. A melancolia, ela teria um pouco mais a ver com a tristeza. Tá. Entende? Quando eu perco... Eu posso fazer um processo adequado de luto pela perda, né? De ver o que tinha de bom naquela perda, no que eu perdi, no que foi perdido, e tentar retomar isso na minha vida. Buscar uma fonte nova daquilo que me era importante. Sim. Um exemplo bem bobo, assim, bem bobo não, mas assim, um exemplo bem prático, né? Então, por exemplo, eu estava num relacionamento, perdi esse relacionamento, mas amar para mim é importante. Então, vou buscar amar uma outra pessoa, vou buscar... colocar isso um pouco mais na minha profissão, enfim, eu vou tentar pegar essa coisa que era importante para mim no relacionamento e num outro jeito. Agora, muitas pessoas, elas se apegam a essa dor da perda, e aí elas não largam mais. E certo. Aí, essa perda começa a ser a realidade delas, elas começam a se identificar como aquele que perdeu, e eu nunca mais poderei ser feliz de novo, eu nunca mais poderei amar de novo, e quando você começa a entrar nisso... tu começa a entrar mais no que a gente chama aí de melancolia. Melancolia. Tá? A mesma coisa angústia. Angústia, ela pode ser muito negativa se eu focar no buraco, na dor que o buraco me dá. Entendi. Os padrões culturais de expressar sentimentos. Mas eu tô com a Lindalva. Bom dia, Lindalva. Bom dia, Lindalva. Tua bênção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Eu falo de Fortaleza, Ceará, pela Rádio Dom Bosco. Meu abraço à Rádio Dom Bosco, a Fortaleza, Ceará. Fala um pouquinho mais alto, minha filha. Bota volume nessa voz. Você pergunta lá. Doutor Atim, é Lindalva, aquela que me mandou uma poesia. Lindalva, oi, Lindalva, é tu, tudo bem? Tudo bom, estou aqui emocionada, meu coração está a mil. Oh, que bom te ouvir, que bom. A Lindalva sempre me manda alguma coisa por e-mail, né, Lindalva? Coisas bem bonitas, inclusive. É, só que no momento eu estou sem internet, aí eu não estou podendo mandar nada. Tá certo. Vai lá, Lindalva. Diga lá, Lindalva. Doutor, é porque às vezes eu sou pequena e magrinha, aí às vezes ficam brincando com o meu tamanho, sabe? Com o meu peso e tudo mais. Só que eu faço rir, eu começo a rir, certo? Então, assim, eu deixo isso pra lá. E às vezes as pessoas perguntam, Lindalva, não fica chateada, não sei o quê. Eu até brinco, eu digo assim, não, porque meu saco é furado, tá entendendo? Tô. Então, essa forma de lidar é bom. Assim, você lidar com esses deboches, com esses... Mas te machuca, Lindalva? Não, antes sim, mas agora não. Uhum. Agora não. Com relação a questões físicas, né, eu me lembro, por exemplo, eu quando era mais novo, eu era obeso, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, quando me chamavam de gordo, eu olhava para a pessoa com aquela cara assim, sério, jure que eu sou gordo. Meu Deus do céu, você deve estar vendo algo que só você está vendo. Então eu começava a tirar sarro junto, entende? Por quê? Porque se você, que nem, né, por exemplo, na época eu era gordo, a pessoa me chamava de gordo, ela estava certa em falar o que ela estava vendo. De fato, eu era gordo. Só que não tem pecado nenhum nisso. Então a Lindalva está certa em ela entra na... Sim, porque o que acontece? O que as pessoas tentam fazer quando elas fazem isso? Elas tentam debochar, elas tentam envergonhar. Tá. Esse tipo de atitude da Lindalva, mostra, ela faz o quê? Ela quebra isso. Porque ela diz para a pessoa, você não... É como se ela dissesse, como se viesse uma legenda embaixo, assim... Isso não me envergonha. Eu sei que, por exemplo, eu sou franzina. Eu sei que eu sou pequenininha, mas e daí? Qual que é o problema? Entendeu, Lindalva? Muito bom. Entendi. Continue. Eu até brinco. Eu digo que meu saco é furado. Entendi. Porque, né, encher o saco, aqui tem uma expressão que diz, encher o saco. Eu digo, não, porque meu saco é furado. Tá bom, Deus abençoe. Um abraço, minha querida de Fortaleza. Beijo pra ti. Bom, perguntas, eu queria falar sobre padrões culturais, por favor, aqui. Por exemplo, todas as perguntas que o pessoal tem feito aqui para nós, né? Como expressar emoções negativas e não sem causar rompimentos. Certo. Isso é uma questão cultural do Brasil, dos povos latinos. Por quê? Porque, em geral, os povos latinos expressam emoções como raiva, mágoa, tristeza, com explosões de emoções. De jeito muito explosivo. Isso você não vai encontrar, por exemplo, no Oriente. No Japão, por exemplo, uma pessoa com raiva, ela não vai esbravejar com a outra, mandar para aquele lugar, sair de casa, sair batendo porta. Isso é algo que não vai acontecer nessa cultura. Entende? Então, o lugar que a cultura dá para determinadas emoções e a forma de manifestar isso determina muito como as pessoas pensam. Inclusive, um filho de Deus de Maringá, olha, nos momentos fortes de tribulação, eu solto o grito... alto, eu executo movimento brusco com braços, pernas. Eu devo me preocupar? Eu volto depois. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve... Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Tantas vezes, ó Maria, o teu nome eu chamei. Tantas vezes. Filhos amados, proteja-me, ó mãe. Faça-me crer. Esse último trabalho de evangelização e brotou no meu coração porque é como eu lido com Maria no colo de Nossa Senhora. Bom, doutora Kim, de Maringá, um filho de Deus, em momentos fortes de tribulação, eu solto grito alto, executo movimentos bruscos com braços, pernas, devo me preocupar? Eu diria que sim. Por quê? Sim, por quê? Veja só. Às vezes, você gritar pode ser um comportamento adequado. Sempre você gritar, eu acho difícil. Certo. Aí você cria um hábito de sempre gritar, de sempre extravasar. Isso, às vezes, pode não ser a melhor resposta. E, às vezes, você pode jogar contra você mesmo. Por exemplo, causando medo naquelas pessoas que te são próximas, que, às vezes, não vão te dizer algo que você precisa ouvir, que seria bom para você de ouvir, porque tem medo da tua reação. Certo. E isso acontece muito em relação aos filhos aos pais, né? Os filhos aos pais. Aquela pessoa que tem o hábito de dar murro na mesa, de chutar as coisas. Ou aquela coisa também, né? Porque, assim, são atos violentos. A violência, ela se segura de duas formas. Quer dizer, de uma forma básica, medo. Se eu percebo que eu não preciso mais ter medo de você porque eu sou mais forte do que você, eu vou revidar na mesma moeda. Certo. Então, o que acontece? O pai que bate a mão na mesa tem que torcer para que o filho continue mais fraco do que ele. Porque se às vezes o filho fica mais forte, e eu falo mais forte fisicamente mesmo, sim, esse filho pode querer revidar, pode dar um murro mais forte na mesa ainda. E aí a gente tem o que a gente chama de escalada simétrica, que só para a hora que um dos dois não aguentar. E aí acontece grandes problemas e grandes catástrofes em famílias, entre amigos, enfim. A violência só gera violência. Ela só gera violência. Sobre a questão da culpa, que é um sentimento. Isso. Existe a culpa positiva e negativa? Eu não diria isso. O que eu diria é o seguinte, tem o que a gente chama de pseudo-culpa. Né? Então, o que, que seria pseudo... Deixa eu explicar primeiro o que, que é culpa, para aí a gente entender. A culpa, eu costumo dizer que é uma emoção altamente positiva. Sério? Sério. Por causa do quê? Quando é que a gente se sente culpado? É quando a gente teve um comportamento, um ato, seja ele qual for, que vai contra os nossos próprios princípios. Isso é culpa. Certo. Então o que acontece? A culpa é um alerta que te diz, você está agindo contra você próprio. Tá. E eu acho isso altamente positivo. O problema qual é? Que a dor da culpa ela é muito desgraçada. Então a gente não gosta muito de sentir ela. Mas é uma dor que ela nos avisa. E se você der ouvidos a isso e nunca mais ter aquele comportamento inadequado, ela vai te servir muito bem. Só que aí a gente tem o que a gente chama de pseudo-culpa. Sim. O que, que seria pseudo-culpa? Pseudo-culpa tem a ver com aqueles valores que não são nossos, mas que a gente segue, por medo, por exemplo. Certo. Então, a gente está falando da relação pai e filho. Algo que meu pai, minha mãe me disse que não podia fazer. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas como foi meu pai e minha mãe, e eu tenho medo deles, eu sigo aquilo. Não porque eu, de fato, penso desse jeito. Mas porque eles me disseram. Aí a culpa ela começa a ser a que a gente chama de pseudo-culpa. A pessoa se sente culpada por coisas que, no juízo dela, ela não sente que precisa sentir culpa. Entendi. Aí ela começa a atrapalhar. Entende? Sim. Aí a culpa começa a atrapalhar. Ou quando a pessoa sente a culpa e se pega na emoção e começa a se dizer, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não merece nada de bom nessa vida porque eu tive esse comportamento. Aí a culpa é ruim. Também uma filha pergunta, doutora Kim, em relação ao romantismo no casamento, com o tempo se perde essa forma de expressão. É ruim querer esperar do outro ser romântico? É. Se esse outro não tem o comportamento de romantismo. Ou seja, a pessoa nunca foi romântica, nunca demonstrou isso. Aí eu fico esperando que um dia, por algum intermédio divino, ela vá aprender a ser romântica e vá começar a expressar isso. E isso é ruim. Por quê? Porque tu está esperando algo de alguém que não tem esse algo para oferecer. Diferente de alguém que, por exemplo, tem este comportamento. Porque eu vou discordar da moça e dizer assim para ela, o tempo não mata o romantismo. O que mata são hábitos, comportamentos que a gente tem ao longo do casamento que não são românticos. Isso daí mata. Então, por exemplo, rotina. Veja, o problema não é nem a rotina. O problema é, por exemplo, assim, uma coisa muito comum que eu vejo em consultório, por exemplo, o homem é brincalhão. E esse brincalhão faz parte daquele cara, ele gosta, isso faz bem para ele. Aí daqui a pouco a mulher começa a dar um corte, outro. Ai, para de ser criança. Ah, o cara para de ser criança. Só que o romantismo tem uma coisa que é muito infantil, digamos assim. Lúdica, né? Lúdica. Você mata a parte brincalhona, mata a parte lúdica, mata o romantismo. Uma coisa que os homens matam nas mulheres, né? A mulher vem e quer ser carinhosa. Aí o cara fala, ai, para de grude. Para. Uma hora ela para. Só que aí ela para mesmo, entende? Então esses comportamentos são que matam o romantismo. E não a rotina. Porque você pode estabelecer uma rotina de elogiar essas coisas. Que legal. E aí você vai estar o quê? Vai estar fomentando o outro a ser cada vez mais romântico contigo. Daí casais, noivos, namorados, aí, cultivar o romantismo. Um jovem, eu acho que não devo falar o nome, mas é de Guarapuava. É possível controlar o que sentimos? Assim, eu vou responder assim. O que eu vejo em consultório é, muitas vezes quando as pessoas mudam o jeito de pensar sobre uma determinada emoção ou uma determinada situação, isso também muda o jeito delas de sentir. Isso, inclusive, é um tema muito bom, por quê? Porque essa pergunta parte de um pressuposto de que as emoções são incontroláveis, que elas vêm, que nós somos vítimas de nossas emoções. Sim. Mas as emoções a gente não é vítima, nós ajudamos a construir aquilo que nos faz sentir. Então, por exemplo, Tem muitas pessoas que, quando são contrariadas, entendem isso como algo muito agressivo. Né? Os famosos mimados. Tá. Coisa que qualquer ser humano entende como, meu, se toca, menos. Ah, não, beleza, obrigado pelo toque e agradece. O mimado não, o mimado fica muito com raiva. Ele fica bravo. Como assim você está me dizendo para parar? Isso que é uma construção da pessoa, entende? Certo. Então, a emoção ela tem a ver com esse jeito da pessoa encarar a situação, com esse jeito. E se você muda isto, você está mudando o resultado. Entenda assim, ó, a emoção ela não é uma causa, ela muitas vezes é um resultado. Mas veja, a questão do sentimento. Ninguém escolhe amar. Uma pessoa começa a amar a outra. Ela pode ter controle desse sentimento, que eu acredito que é o que esse jovem está dizendo. Ah, entendi. Veja só. O que você precisa controlar é a emoção, neste caso específico, é a emoção que você sente ou é o como você expressa essa emoção e o que você, entre aspas, deixa ela fazer na sua vida? Certo. Acho que esse é o caminho interessante. Por exemplo, no caso do amor, muitas pessoas, quando amam, deixam de fazer coisas que são importantes para ela e colocam a culpa na conta do amor. E se o amor for proibido? Como assim? O amor não para uma mulher casada, um homem casado. Como lidar? Por exemplo, um homem casado amar uma outra pessoa? Uma mulher. E é proibido, não se deve. É possível ter domínio sobre esse sentimento? Eu me lembro de um cliente. Eu vou contar uma história para responder essa pergunta. Pode ser depois do intervalo? Pode, claro. Depois do intervalo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Filhos e filhas, torne-se um associado. 0-41-84010909. Dígito Fé em Debate está no ar. Você gosta deste programa? Escute. Olá, padre, sua bênção. Sou Luzimere, da cidade de Campina Grande, Paraíba. Acompanho pela Rádio Caturité, Experiência de Deus. E aos sábados eu corro para a internet para escutar o Fé em Debate. A sua bênção, padre. Deus abençoe. Bom, voltando ao caso de pessoas casadas que se envolvem com pessoas casadas, é possível dominar o sentimento? E me reportando a Guarapuava, aquele jovem anônimo. Eu vou contar aquela história. Pois não. Uma pessoa que estava bem nessa situação, ele era casado, né, e tinha uma vizinha dele pela qual ele se apaixonou. Um belo dia, ele resolveu fazer a seguinte experiência. Ele sentou na varanda dele, que era uma casa, né, que ele tinha, sentou na varanda e começou a fantasiar como seria a vida dele com aquela mulher. No meio de fantasiá-la, né, se imaginou largando a mulher, largando os filhos, indo com essa outra mulher, fazendo isso, fazendo aquilo, ele começou a entender o seguinte, que o que ele estava querendo com aquela nova mulher era mais aventura na vida dele. E aí ele fez uma pergunta. Ele falou assim, cara, onde é que eu estou precisando de aventura hoje? E ele entendeu que não era nem no casamento, era no trabalho. O trabalho dele estava monótono e estava tornando a vida dele monótona, porque ele ficava muito tempo no trabalho. Sim. O cara resolveu trocar de trabalho e nunca sequer chegou a dar em cima da vizinha. Né? Certo. Então o que acontece é, se apaixonar é diferente de amar. Sim. Isso é uma coisa que é muito importante de ser dita. E a paixão, ela fala de uma emoção muito forte, de algo que a gente quer naquela pessoa. Aí a pergunta é: o que eu estou querendo nessa pessoa é algo que está faltando para mim hoje? É algo que está faltando necessariamente no meu casamento? Porque às vezes, né, a pessoa acha que não pode mais ter aventuras por causa do cônjuge. Entendi. O que às vezes não é verdade. Às vezes a pessoa pode pegar o cônjuge e falar assim, ó, tô a fim de fazer uma coisa muito louca, vamos fazer isso. É, vamos fazer uma viagem assim, tipo meio mochileiro, para dar uma animada na nossa vida? Vamos. Entende? Então, assim, essa questão é sempre importante a pessoa refletir. O que, que eu estou olhando naquele outro que eu quero para mim? O que, que eu estou fantasiando? Porque a paixão por uma outra pessoa, a princípio, é só isso. É uma fantasia que a pessoa tem. Essa fantasia, ela tem que ver se ela não pode ter dentro do casamento dela. Certo. Ou, às vezes, se é uma questão de relacionamento, que nesse caso, essa pessoa que eu contei, a questão dele era com o trabalho, mas acabou manchando o casamento. O casamento estava bem, a questão dele era com o trabalho. Então, eu acho que isso que é o fundamental nesse sentido. A Paula faz uma pergunta. Quando eu estou com raiva, eu fico emburrado e as pessoas me chamam de ranzinza. Como melhorar? Esse eu conheço muito, esse caso eu conheço muito. Veja só, como melhorar? Bem simples, deixe de ser ranzinza. Ao invés de tu emburrar, tá? Aprenda a dizer aquilo que tu está precisando. Ou a fazer aquilo que você quer fazer. Ou a simplesmente sair de perto se você não quer mesmo fazer aquilo. Em geral, quando a gente se emburra, é porque a gente não quer fazer algo, ou a gente quer fazer algo e não vai poder. Então a gente emburra. Que nem o jumento mesmo, a gente trava. E a gente fica aquela coisa travada com aquela cara fechada. Tu tem que desfazer isso. Como desfazer? Dessa maneira. Ou tu faz o que tu quer, ou tu expressa aquilo que tu quer expressar, ou tu simplesmente sai de perto e fala, eu não quero fazer isso. Aí tu vai fazer o que tu quer. E uma menina, ela tem 9 anos, Suzana. Eu não consigo ter paciência com a minha irmã Mariana de 2 anos. Eu posso controlar? Mandou um torpedo aqui. Meu abraço, Suzana, 9 anos. Pode sim, Suzana. Pode sim. Olha só, se tua irmã é menor, pense nela como alguém que está precisando aprender. Aprender ainda um monte de coisas. E se imagine como uma professora dela. Aos pais da Suzana, permitam que a Suzana seja professora. Porque se ela não puder ter este papel com a irmã, aí a coisa vai complicar. Beijo para vocês. Tá certo. Bom, doutora, aqui o problema é o seguinte: ficou muitas perguntas abertas. Imagina. Perguntas sérias, por exemplo, que preciso responder. Então nós vamos ter que marcar uma outra vinda, porque foi falar em sentimento e houve uma reação muito grande. E termino: imagina. Como separar? Não, eu prefiro essa aqui que eu achei complicada. Quando eu tinha 1 ano, meu pai se enforcou. Minha mãe disse que eu sou culpada. Como eu posso lidar com isso? Essa é uma questão bem complicada porque ela envolve muita coisa. Mas eu vou dizer assim, ó, comece... Tá? Primeiro, vou te indicar, de verdade mesmo, que você busque um psicólogo para te ajudar nisso. Mas comece lembrando do que é culpa. Culpa é quando a gente faz algo que a gente considera errado. Você enforcou o seu pai? Foi você que colocou a corda no pescoço dele, enforcou ele? Não, não foi você. Isso foi uma escolha do seu pai, pelos motivos que ele tinha, não vou entrar nesse mérito de questão. Isso foi uma escolha dele. Isso não é culpa tua, não foi você quem provocou isto. Comece tentando aceitar esta realidade. E a questionar a realidade que a tua mãe te impõe. Porque tu tem que dar um belo e um grande limite para tua mãe. Que está tentando te colocar num papel que não te pertence. Papel de culpado pela morte do pai. Isso não é a tua culpa. Seu pai se enforcou. Você não enforcou o seu pai. Portanto, você não tem culpa no cartório nenhuma. Tem que dar um belo de um limite na tua mãe. E começar a se identificar com outro papel, que não o de culpado. Você é simplesmente filho do teu pai, e não o algoz dele. Bom, peço desculpas a todos que mandaram pelo Facebook, a todos que mandaram por torpedo, muita gente ligando. Assumimos o compromisso de fazer, pode ser, doutora Kim? Vamos sim. No tempo certo, trazer esse tema, porque de fato é um tema que tocou a muitos. Doutora Kim, ele está sempre no nosso jornal, e o site é www.aquimneto.com.br. Você pode inclusive ver lá, precisamos expressar os sentimentos, e eu quero agradecer e desejar uma feliz Páscoa para você, doutora Kim, e obrigado por nos ajudar na obra Evangelizar é Preciso. Feliz Páscoa para vocês também, eu é que agradeço, boa Páscoa para todos os ouvintes também. Bom, terminamos hoje e que Deus abençoe a todos. Evangelizar é preciso. Só o teu amor, toda a esperança está no teu amor. E semeia estrelas em cada coração. Preciso do teu carinho, porque tá difícil andar sozinho. Senhor, eu preciso da tua mão pra mudar o meu coração, que não encontro mais saída.